Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria... Eu fico de pé, mas de facto ajeita hoje. De agradecer o convite do movimento e vou levar o movimento por mais esta iniciativa em defesa da linha do Tua. Este debate em Bragança é, quanto a mim, extremamente oportuno, porque de facto Bragança é com Viseu, são as duas únicas capitais de distrito que não têm acesso por via ferroviária, não estão servidas de transportes ferroviários. E, estranhamente, as duas já tiveram transporte ferroviário e hoje em dia não têm. E é óbvio que isso deve ter tido impactos nessas capitais de distrito e diríamos no papel depois que uma capital de distrito deve assumir em termos ao resto do distrito e do desenvolvimento desse próprio distrito. Por isso, julgo que este debate aqui é oportuno e é mais uma iniciativa no sentido de alertar consciências sobre esta matéria e mobilizar os cidadãos em defesa da linha do Tua. E defender a linha do Tua é, quanto a mim e quanto aos verdes, defender o direito à mobilidade. E hoje, no século XXI, mobilidade é sinónimo de liberdade. Quem não tem mobilidade não tem escolha, não pode escolher, não tem acesso a um conjunto de serviços, mas já lá voltaremos. Por outro lado, defender a linha do Tua é defender uma porta aberta para Trás-os-Montes. Defender a linha do Tua é ainda defender um modelo de desenvolvimento sustentado e equilibrado e harmonioso. E por fim, é defender um património valiosíssimo do qual o professor Cordeiro já acabou mesmo agora de nos falar. Eu pecaria em primeiro lugar no direito à mobilidade. Como disse, no século XXI, defender a mobilidade é defender, de facto, um direito à liberdade. Reparem, os jovens têm o direito de ganhar autonomia. Se estiverem sempre dependentes dos paizinhos para os levar às escolas, para os levar aos espetáculos, para os levar aqui ao... Não crescem, não se desenvolvem, não cortam o cordão umbilical. Para isso precisam ter transportes, não é? Se não lhes dermos, mas eles não, até aos 18 anos não conduzem. Então têm de ter transportes públicos. E a ferrovia é um transporte público. Mas não só, é através desta linha e de muitas outras, mas também da linha do Tua, que muitas populações têm acesso a serviços de saúde, a serviços da administração central, a espetáculos em Mirandela, por exemplo, toda uma oferta cultural, ou uma oferta social, ou uma oferta de saúde, que sem a qual não terão, sem esta oferta. E, aliás, o estudo de impacto ambiental nos aspectos socioeconómicos sublinha que no inquérito feito à população sobre, diremos, a relação à mobilidade da linha do Tua, 57% dos inquiridos comentou que era a única solução de mobilidade que tinha, não é? Estava dependente desta linha. Por isso eu julgo que em termos de mobilidade, esta linha cumpre ainda hoje, mesmo com toda a perda de passageiros, que foi muito incentivada e que tem muitas razões objetivas que eu julgo que são do conhecimento de todos, a deseducação dos horários, da oferta, enfim, do conforto, continua, mesmo com isto tudo, a cumprir uma função em relação à mobilidade e ela continua a ser necessária. Por outro lado, eu julgo que nunca é de muito esquecer, no momento onde se fala em alterações climáticas, no momento onde ainda há poucos dias aqui Bragança esteve completamente entalado com o gelo e com a neve, quanto a esta solução, isto é, o transporte ferroviário, é uma solução inteligente, ecologicamente adequada, pouco poluente e muito resistente. Não só pelas razões que o Daniel Conde já evocou em relação à carga, energia, enfim, tudo isso, mas também em relação, repare, com a intempérie, com a neve, o comboio ele tinha continuado a chegar a Bragança. Ninguém tinha ficado entalado. É, podia cair uma catenária com o peso do gelo, mas isso, também caem com a chuva, também substitui. Agora, ninguém tinha acidentes por causa do gelo. As vias não ficavam cortadas por causa do gelo. Isto é uma grande vantagem que, é óbvio, é esquecida e omitida. E em termos de emissões de CO2, etc., não vale a pena repetir o papel importante que a ferrovia deve desempenhar e pode desempenhar no nosso país. Por outro lado, é uma mobilidade barata em termos nacionais. O investimento ferroviário é muito mais barato do que o investimento e até a manutenção nas estradas deste país. No entanto, a teimosia continua no mesmo sentido. Por outro lado, há um estudo muito interessante feito por pessoas da área e professores da área das estatísticas. Fizeram um estudo muito interessante num outro país que prova que a ferrovia promove muito mais a fixação de população do que as estradas e do que as vias rápidas. Ora, estamos também a falar de distritos que sofrem, e neste caso do distrito de Bragança, que sofre de interioridade, que sofre de perca, de facto, de população ao longo dos tempos, devido, não tão rápida como a perda de passageiros, é verdade, mas que também advém, diremos, a esta questão da falta das acessibilidades, ou diremos, de uma boa acessibilidade adequada. Aliás, os oradores de fora viram-se gregos para cá chegar, mas se fosse a semana passada ainda se viam muito mais gregos, não é? E se calhar tinha que ser o debate anulado devido à situação do tempo. Por outro lado, a ferrovia continua a ser um meio de transporte muito seguro. O mais seguro, mesmo os acidentes do TUA, não nos farão mudar de ideias sobre esta matéria. É óbvio que tem é que se tomar as devidas medidas para adequar, diremos, as linhas e adaptar e manter as linhas e não as deixar votadas à incúria e ao abandono e ao desinvestimento. Mas se calhar os interesses que havia por trás da barragem também não estavam desligados da incúria e do abandono ao qual foi vetada a linha do TUA. Pronto. Por outro lado, como disse, a linha do TUA é uma porta aberta para Trás-os-Montes. É, de facto, a única porta ferroviária ainda que se mantém aberta para Trás-os-Montes. E não é por acaso que ela é a única via que faz ligação ao eixo ferroviário nacional, através da linha do Douro, e que podia, com investimentos muito pequenos, fazer uma ligação à Espanha, através da reabertura da linha do Douro-Barca d'Alva, para além da outra proposta de ligação à Pobla de Sanabria. E devo dizer que as Cortes Espanholas, o Senado Espanhol, em 15 de setembro de 2005, aprovou uma resolução, está aqui, no sentido da reabertura da linha do lado espanhol até Barca d'Alva. Esta já foi aprovada em 2005. E nós cá andamos a enrolar, a enrolar. A senhora Secretária de Estado agora já diz que até pode haver dinheiro para investir na reabertura desta linha, mas na condição que sejam as autarquias ou outras entidades depois a gerir. Porque para a senhora Secretária de Estado dos Transportes, e para o senhor Ministro, é óbvio, e para o Governo no seu todo, Pocinho, Barca d'Alva, não é serviço público. Os portugueses que aí moram, os portugueses que poderiam necessitar desse trecho de via, para eles não têm direito, não são considerados população portuguesa, com certeza, porque aquilo não é serviço público. Agora, reparem a potencialidade que esta reabertura permitiria ligar 5 patrimónios da humanidade entre eles. Salamanca, que é um polo de atração turística enorme, e não só, e cultural, por via das universidades de Salamanca. Há constantemente conferências em Salamanca. Unir o património da humanidade, que é Salamanca, classificado, Foscoa, Porto, Guimarães e aqui o Alto Douro Vinhateiro, tudo isto por via ferroviária. Isto não vendia. Isto não é uma imagem de marca para vender, para atrair turismo, para atrair desenvolvimento. Está claro que é. É óbvio que não é a única solução e que não é a panaceia para todos os maus, mas é alguma abertura. Isto, por outro lado. Ainda, e vou tentar não me alongar, eu julgo que as propostas, as possibilidades que a manutenção que desta linha, com o duramento da linha do Douro e reabertura da linha do Douro, e até o prolongamento e a reabertura novamente desta linha do TUA para o Norte, trariam propostas e possibilidades de desenvolvimento compatíveis com a classificação do Alto Douro Vinhateiro como património da humanidade. É que nós termos nos batido e termos conseguido a classificação do Alto Douro Vinhateiro cria-nos compromissos de promover um desenvolvimento não agressor nem agressivo. E estas propostas de desenvolvimento não são agressivas. E, aliás, nesses compromissos vinha também o de não construir mais barragens. Aliás, isso está no Plano Intermunicipal de Desenvolvimento do Alto Douro Vinhateiro. E estamos a violar todos esses compromissos. Não é por acaso que até o dia 2 o Estado português ainda não comunicou oficialmente à Unesco a sua intenção de construir uma barragem na zona, mesmo na zona do Alto Douro, porque agora já o assumem no estudo de impacto ambiental, não é? Já não, na primeira, no Plano Nacional de Barragens, esqueceram-se desse pormenor, mas depois, enfim, visto que lhes relembramos essa questão, agora já não puderam esquecer. Então agora já assumem que está na zona de influência, mas agora, pasmem-se, o melhor não é pasmar-se, é ler o que lá está escrito. A elegância da barragem, só faltou dizer que era uma grife cisavieira. Só faltou dizer isto. A elegância da barragem vai permitir que o impacto seja menor, o impacto visual. Desculpem lá. Enfim, a barragem poderá vir até ser desenhada pelo Cisa Vieira ou até por outro grande arquiteto deste país, mas uma barragem é sempre um muro, um enorme muro de betão. E aí ninguém vai conseguir fazer outra coisa. Então, de facto, isto é quase gozar connosco, pôr isto num estudo de impacto e assim considerar que o impacto sobre o Alto Douro Vinhateiro, sobre a paisagem, será menor. Mas isto está escrito. Por isso, eu julgo que, de facto, há aqui propostas de desenvolvimento que estão em aberto com a linha do Tua. E, por fim, defender a linha do Tua é, quanto a nós, um dever. Um dever perante a nossa memória, perante os homens deste país que em 3 anos construíram 50 e tal quilómetros de via, quando agora às vezes se leva 8 anos para construir 6 quilómetros de autoestrada. Foi o caso no meu distrito, não é? 3 anos para construir esta via, correndo riscos e perigos imensos, porque quem conhece aquela via imagina a obra que foi, de facto, a lindíssima obra, não só de engenharia e de trabalho dos engenheiros, mas de todos aqueles operários, de todos aqueles transmontanos que ali trabalharam para construir aquela via. Julgo que em nome dessa memória, da obra que nos deixaram, da própria obra que a natureza criou, porque o Val do Tua alinha e grande parte da sua beleza e do valor cultural que advém, advém da beleza daquele Val e das características daquele Val. Por isso, linha e Val são inseparáveis. Aquele Val cheio de água, aquele Val em espelho de água, ninguém compreenderá ao ver o espelho d'água com uma linha resvez o espelho d'água a obra que ela foi de engenharia. O risco que o trabalhador que andou ali a trabalhar correu para a construir. Ninguém compreenderá isso. Só agora, vendo o abismo, vendo de facto as ribanceiras que ali estão, enfim, as fracas, é que esse sentimento nos invade e compreendemos o valor que ele tem. E porque consideramos que, de facto, está ali um valor patrimonial inestimável, e não vou repetir, o professor Cordeiro já falou muito melhor que eu sobre esse valor. Os Verdes entregaram ontem na Assembleia da República um projeto de resolução no sentido da classificação como património, de acionar, para que o Governo acione a classificação como património nacional desta linha, indo, aliás, ao encontro de um dos pedidos da petição, de um dos elementos solicitados pelos peticionários da linha do Tua. Petição que, infelizmente, ainda está lá arrumada e o relator não parece muito preocupado em se despachar de fazer o seu trabalho. E era importante, de facto, pressionar também para que o relator da petição se despachasse e para que o relatório sobre a petição não chegasse depois da decisão tomada sobre a barragem. E para findar, e porque eu julgo que é de facto um dever de todos nós preservar essa memória, mas não como uma memória morta, no museu, tal como pretendem e como é uma das propostas minimizadoras do estudo de impacto ambiental, mas sim uma memória viva e que serve, pode ser usufruída e que serve de potencial ao desenvolvimento, mantendo a linha a funcionar, eu gostaria de ler aqui uma coisa para findar, que eu acho que nos diz tudo. Há responsáveis neste processo todo. Há responsáveis pelo estado atual da linha, há responsáveis pela interioridade deste distrito, há responsáveis pelo encerramento da linha até Bragança, há responsáveis por muita coisa. E esses responsáveis têm que resolver as questões. E julgo que os portugueses têm instrumentos para fazer sentir a estes responsáveis, têm que tomar as medidas adequadas. São iniciativas como estas, mas não só. E este ano é um ano muito oportuno para esses responsáveis sentirem o peso da sua responsabilidade. Porque, infelizmente, os partidos com maior peso em termos de poder só temem, de facto, o resultado eleitoral. E pouco mais que isso. Mas eu queria aqui relembrar e ler umas palavras de um Diário da República de há alguns anos. Dizia o orador, depois já direi quem é: e a opção do governo é bem clara. Ela assume toda a importância do fator cultural no desenvolvimento social e económico, no quadro do qual o património é um valor não só inspirador como motor. Como há poucos dias escreveu um sociólogo, o património só faz sentido por relação com o nosso desenvolvimento. Ele não está lá por estar, ou por ser um sagrado intocável. Ele está cá, no meio de nós, das nossas necessidades e dos nossos projetos, porque precisamos dele para umas e para outros. Precisamos de referências paisagísticas, monumentais e culturais, que alimentem a nossa própria construção de paisagem, de monumentos e de cultura. Precisamos dos nossos recursos naturais e sociohistóricos, porque sem eles não conseguimos nem ordenar o nosso território, nem potenciar meios próprios de riqueza, nem endogenizar, equilibrar e sustentar o nosso desenvolvimento. Eu julgo que nesta sala quase todos estaríamos de acordo com isto. Pois estas palavras foram palavras de um ministro, chamado Manuel Maria Carrilho, a falar no plenário a propósito da decisão do governo de suspender a construção da barragem de Foscoa. Nesse governo, o atual primeiro-ministro também era, não me lembro na época se era secretário de Estado ou ministro, mas enfim, também fazia parte. Estas eram palavras preferidas em nome de um governo do Partido Socialista. Esperamos que estas palavras voltem a ser repetidas. A propósito, desta vez, da linha do Tua. Para isso, temos que todos lutar muito, continuar, cada um à nossa maneira e todos em conjunto, com o movimento e fora dele, e em todas as ações como estas, a pressionar no sentido de preservar a linha e o Val do Tua, porque sem o Val a linha também nunca mais será a linha do Tua, de promover o desenvolvimento ferroviário e o transporte ferroviário e de promover os investimentos numa região como esta, que bem merece e que tantas potencialidades tem. Muito obrigado e desculpem, não sei se ultrapassei o tempo.